a sério que eu quis construir algo contigo e continuar feliz. Apresentei-te aos meus pais e superei os bifes, porque meu heart tem a mania de entregar-se para bitches. Mas vi que não, que contigo é diferente. Contigo sinto-me inseguro e posso levar isto à frente. Mas ultimamente a relação, baby, que está de frente, parece ir para todos os lados, baby, menos para frente. Sentar e conversar é impossível, cada palavra doce que te digo, onde encontrar-nos viram-me isso. É incrível, baby, nossa relação já estava noutro nível, noutro nível. Tipo, o melhor era impossível, mas de repente conseguiu passar de Super Mario a Resident Evil. What the fuck? What the fuck? O que é que se passa contigo, baby? So you, yeah. Mas eu te amo, yeah. What the fuck? What the fuck? O que é que se passa conosco, baby? And I say f*** you, yeah. Mas eu te amo. Bocas um pro outro, depois sexo resolve, mais o tempo de paz é pouco. Tu gritas e eu grito, então estamos os dois loucos, estamos os dois roucos a lutar por este amor ao soco. Ao soco. Mas onde é que tiraste a ideia que sou ocupada? Estou tendo assim uma relação de duas pessoas. Não é só sexo, mas parece que isso está a acontecer. E ultimamente é impossível falar contigo, andas maninho, ocupado, muito egoísta. Mas parece que só queres alimentar o teu ego. E eu já disse que não gosto nada de ver andar com o Vitor, com as amiguinhas do Vitor. E agora vens dizer que eu sou a culpada. Epá, se é o culpado somos os dois, não culpes só a mim, assumes os teus erros também. What the fuck? What the fuck? O que é que se passa contigo, baby? So frio. Yeah. Mas eu te amo. Yeah. What the fuck? Yeah. What the fuck? O que é que se passa conosco, baby? And I say f*** you. Yeah. Mas eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Estás a enlouquecer-me. Te amo, te amo, te amo.